Sinal 9970, está esterilizado aqui na 101, já visual com campo. Sinal 9970, chame Torre Salvador, na frequência, tirando 8, decimal 9, 5, bom pouso. 118, 9, 5, Sinal 9970, obrigado, bom dia. Qual Torre Salvador, Papai Romeo Golf, Juliette Golf? Papai Romeo Golf, Juliette Golf, mantenha 500 pés, direto destino, assim que possível estimar de pouso. Zero, bom dia. Final 9970, continue a aproximação, aguarda está livre. Guardando para livre, 0 9970. Bom dia, 9570. Bom dia, 9570. Prossiga na chegada Mari, descida ao 050. Mari, 050. Chame 62111, chame Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 128.8. 62511, 2 resposta na Serra Vida 366. Turma 649, vou encerrar a Vida 367. Produção a Vida 367. Nove cinco zero, após Mário, vou encerrar a Vida 368. Autorizado, decolar Serra Vita 366, 2775. 3775, Torre, na frequência 8.95. Torre 1895, bom dia, bom final de semana. Bom pulo. Torre Salvador, bom dia, Azul 2775, passou Serra Vita 366, visão, campo. Azul 2775, continua a aproximação, a guarda de correção guarda, autorização de pouso, vento é variável em 4 a 9. 2775. Voo 9093, decolou 5-1 no chama controle 120.8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, Gol 1093 na Arbor 1, passando 1.200. Autorizado pouso na 0, Azul 2775. Eu peço, vou eletro. Oficial para 360, após 2.000, direto eletro, Gol 1093. Do 4958, bom dia, sua identificação. Bola 649, desça para 2500 pés, autorizado a RNAV, voo Serra Vitor 366. 7-2500, na prova do Serra Vitor 366, voo no 649. Bola 9550, desça para 4000 pés, o ajuste é no 092. Na 0-1-2. Azul 4958, está em contato radar, 58 milhas sudeste de Salvador, 2 TAP, 46 para chegada a Mari, reposte ideal para descida. 2 TAP, interceptando o sudeste para chegada a Mari, contará no sul Azul 4958. 9550, desça para 2500 pés, o ajuste permanece, está autorizado o procedimento em nave. Plano 649, chame torre na frequência no 8.95. 18.95, plano 649. Torre, Salvador, bom dia, gol 1.649, renave da 1.0. 093, chame centro Recife na frequência 1.288, alternativa 2.6.0. 288, 260, bom dia, obrigado. Jet Golf tem frequência livre da coordenação. Salvador, o Azul 4958. Prossiga. Pode estar que voa Duna ou voa o 366? Azul 4958, vou ir na presença do 366 e desça para 2500 pés, o ajuste 1092. Presente 366, 1092, se confunde essa 200? 2500 pés. Essa ligada do 4958. 9550, chame torre na frequência 9.95. 8.95, obrigado, bom dia. Olá, bom dia, está 9.50. 9550, continua a aproximação, guarda pista livre. Prossegue a guarda 9550. Gol 9649, solo 00, libere direito, chame solo em 1, 2, 1, 2, 1. Mete direita 211, 1649. 9550, autorizado pouso por cima 0, vento variável 24. Vento livre pouso tá 954. O 2104, bom dia. Prossiga na descida para 4 mil pés. O ajuste 9012, vou encerrar a vista 366. 4.202, não pode ligar a vista 366, vou no 2104. Azul 4958, autorizado o procedimento RNAV. Gente, 4958. Sim, 1211 na sequência do solo, tá 9550. Salvador, Azul 4958, passa agora o seu Victor 366. Azul 4958, torre na frequência 8.95. 8.95, antes, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4958, aproximação final, a Rinas da 1.0. Azul 4958, chamou? Tá, afirmo. Está na final da RNAV. Gente, continua a aproximação, reporte passando 372. Passará o 372, o azul 4958. 4958 2104, prossiga a medida para 2510, autorizado o procedimento da RNAV. 2510, autorizado a RNAV, 2104, bom. 4958, solo 1-1, libere direito, chame solo 1-2, 1-2, solo 1. Direito 2-1, 1, boa. Boa 9937, tem condições de alinhar e falar separado? Momento. Agora tem condições, 9937. Sente autorizado alinhar e decolar para o sono 0, vento 1, correção 0, 1, 0, grau 032, como bug da companhia passando do Duna. Sente alinhar e decola sem parar, 9937. Bom dia, Torres, 2104, autorizado aí, 9910. Bom, 2104, continua a aproximação, é ponte passando 372. 04, autorizado, pouso 1-0, vento variável em 3 nós. Rebozo 10, gol 2104. É, meio 12 permanece, né? Afirmo. Obrigado. Gol 9937, decolou, zona meia, chama controle 1, 20 de cima, 8, bom gol. 208, pode ir. 755, desça para 4000 pés, o ajuste é 9012, o ICE é a vida 367. Ok, descendo 4000, acertado no 012 para o Terra 523, 67, gol, 97. Controle, bom dia, gol 937, cruza 1800, Arbor 1. Gol 9937, contato radar, Sigma TGU 380, na saída Arbor 1. 380, Arbor 1, 9937. Vitor Kilo, Quebec, prossiga. Gente, copiado, mude o código para 0132, Vitor Silo Quebec. Vitor Silo Quebec está em confirma o smart pulse. O 9937 chame Centro Recife na frequência 1288, alternativa 26, decimal 0. 288, 260, bom dia. Estilo Quebec, informe o POB. 01. Copiado. Zona 755, prosseguindo descida para 2500 pés, hoje chamou 012, autorizado o procedimento da aeronave. Salive a aeronave, deixando 2500 pés, ajustado no 012. E por aquilo Quebec tem frequência livre para coordenação. Salvador, Bono 759, Ponte Serra da 10, pronto. 759, autorizado o ANR, colapso, 10, vento variável em 3. Autorizado, vem com nós, 10, Bono 759. O 755 passou 366, estabilizado. Chame torre, na frequência 8, decimal 95. 295. Salvador, muito bom dia, gol no 755, estabilizado na final, Renato. O 755 continua a aproximação, a guarda está livre. Informa o bang da companhia, alinhando para a decolagem, no Zé. Sente o gol no 755, pode confirmar, Eco e Fox estão abertas? A manutenção na alça já foi finalizada. Obrigado. Bono 759, decolou 3-1, chama controle 1 no 20, decimal 8, bom voo. 208, boa. Bono 755, autorizado pouso no 0, vento variável em 3 nós. Liver pouso no 0, 755. Bono 759. Bono 755. 9, contato radar, turma DJ 360 na saída da El. Da El 360. Prossiga. Como ação na proa, a possibilidade de manter a proa 220? Autorizado desvio, quantas milhas vai manter essa proa? 50 milhas. Gente. 22223. Passaria 22223, autorizado alinhar e manter pista 1 a 0 após o pouso do tráfego na cortiça. Visual com mesmo, alinha e mantém pista no 02223. Nove após desvio, vou ir pro base. Solo 34, libera direito, chame solo em 121 décima 1. Livrando direita 219 pela Foxtrot, bom 7. Passarei 2223, autorizado de colapso no zero, vento variável em 4 nós. Ciente, variável em 4, livre decolagem 2223. Menos 2223, decolo aos 35, Controle passaria do 2223, bom dia. Passaria do 2226, bom dia. Contato radar, estou mantendo o nível de voo 180, após 2000 pés, voo Elefa. Positivo, após 2000, Elefa. Tom 759, chame Centro Recife, frequência 1251. 51 no 759. de Rio 5975 está autorizado a decolar da 10. O vento é norte, 139. Lideral 9975, está autorizado a alinhar e manter após o Rio? Ali manter após o Rio. Decolado, alto 44, chame o controle, 120 decimal 8. 208, obrigado.